Mais carona nessa avalanche, e é prático e mais chapante. Eu sei que carreira solo pra mim é ganhar na loto. Família formou o foco, ficou bonito na foto. Como soprar velhinhas novas em cima do bolo. Isso é narcótico prensado em forma de tijolo. Estrutura óssea mais pesada que bigorna. Os cara viola a norma, como esses cara orna. Não vá voar que nem pipa como eu voei. Espírito brasileiro na quadra da NBA. Eu sempre tô no abafa, bebida tá na garrafa. No box levanta a taça, bem longe das ameaças. Veja mais uma vez o meu fluxo diluir. Garrafa de rum já serve pro cérebro sacudir. Ok, e agora veja que treta no flow não vale. Somente mais um detalhe. Sentando, mas não vou no baile. Esse perfume é bom, é pista só do Avon. Tempero nunca tá bom, garota só de batom. Cabelo de pichain, lavável só com shampoo. Levou a coventania da janela do baú. Eu sei, isso é narcótico, sério no estilo gótico. Traga mais um neurótico, nunca seja robótico. Taque o tijolo agora e receba uma bolada. Presente de aniversário, segura na baforada. Chegamos e ficamos, não ficamos de mocó. Nem pior e nem melhor, representamos humilde só. É sério mesmo? RSML, quem ouve nunca esquece. Samuel nos esquece, eu no back to back. E um estilo tipo tem, metal de man. Mas igual nosso ninguém. RSML, quem ouve nunca esquece. Samuel nos esquece, eu no back to back. Um estilo tipo tem, metal de man. Mas igual nosso ninguém tem. Tem.